Suzlon, sela a compra de parques eólicos da Martifer no Brasil. As usinas no Ceará somam 128,1 megawatts em potência instalada. A transação recebeu o aval da ANEEL. 13 de outubro de 2011, por Luciano Costa, a diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, aprovou em 11 de outubro de 2011, a compra, pela Indiana Suzlon, de 5 usinas eólicas da Martifer no Brasil. As plantas haviam sido viabilizadas no primeiro leilão de energia eólica promovido no país, em dezembro de 2009. A transação envolveu a transferência de 100% do controle acionário da Eólica Faísa, LTDA, para a Suzlon do Brasil. A Eólica Faísa, por sua vez, era a controladora das usinas Faísa 1, Faísa 2, Faísa 3, Faísa 4 e Faísa 5, que somam 128,1 megawatts em potência instalada e estão sendo construídas no Ceará. Segundo a Martifer, a negociação envolveu a apresentação, pela Suzlon, de condições para concluir as usinas nos prazos estabelecidos pelos cronogramas apresentados no leilão. Jornal da Energia.